DJ Lohan? Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não, eu vim para conquistar. Oco na Babilônia, oco na Babilônia, oco na Babilônia, oco na Babilônia. Isso não tem medo de ver, isso não tem medo de ver, isso não tem medo de ver, isso não tem medo de ver. Pista de torcida era do negro, pista de torcida era do negro. Ele quer cabeça de gelo, ele quer cabeça de gelo. Pista de torcida era do negro, pista de torcida era do negro. Ele quer cabeça de gelo, ele quer cabeça de gelo. Sempre conta pra fumar, sempre conta pra relaxar. Gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vou te dar, dar. No sexo

Imparável.